estudos tematizado da doutrina espírita, promovida pela Federação Espírita Brasileira, através da inspiração de uma mensagem mediúnica do espírito Ângelo Agarô, através da médium, hoje ainda da diretoria da Federação Espírita Brasileira, a doutora, me fugiu o nome dela agora, mas vice-presidente e dirigente daquela instituição ainda encarnada. Um exemplo de trabalho, dedicação, de jovialidade e de alegria do trabalho no bem. Então, meus amigos, temos vários casos. E nas palestras de Bezerra de Menezes, sempre comovedoras, aquele homem que falava com o coração, um dia, após encerrarem todos os trabalhos e ele ficar sozinho, quando está descendo as escadarias da sede da Federação Espírita Brasileira, um homem aparentando cerca de 45 anos de idade, com as roupas amassadas, demonstrando passar por dificuldades financeiras, uma grande penúria. Bezerra, antes que ele lhe peça qualquer coisa, Bezerra, que tinha olhos no coração, lhe perguntou: "Mas, meu amigo, em que eu posso lhe ajudar?" O homem diz: "Doutor Bezerra, eu estou passando muitas dificuldades, estou desempregado. Deixei em casa minha mulher e dois filhinhos. Eles estão febris, com fome, e eu também, doutor Bezerra, estou sem alimento e com febre." Ele procura nos bolsos, mas mais uma vez, os recursos já haviam sido ofertados para outros necessitados. E ele vai e ora naquele instante pedindo inspiração, e não tendo nada que dar, doa de si mesmo, perguntando ao homem: "Meu amigo, você tem fé em Nossa Senhora, a Mãe de Jesus?" "Sim, doutor Bezerra, como eu tenho fé em Maria Santíssima." "Pois em nome da Senhora, em nome de Maria Santíssima, receba este abraço." Envolve-o emocionado, vertendo lágrimas de seus olhos claros, doando os seus fluidos, suas vibrações de amor para aquele homem, e ele diz que, chegando em casa, coloque um pouco de água no copo, entregue para sua família, e que dele retransmita esse abraço do mesmo modo para que eles busquem auxílio. O homem sai, Bezerra fica se questionando se realmente fora capaz de auxiliar aquela pessoa em tantas dificuldades. Passaram-se alguns dias, e quando está terminando uma de suas conferências, surge aquele mesmo homem, agora já mais bem vestido, demonstrando saúde, e lhe diz: "Doutor Bezerra, depois daquele abraço milagroso que o senhor me deu, eu já saí me sentindo muito melhor. Cheguei em casa, coloquei água, e parecia, senhor Bezerra, que havia alimento e remédio naquela água, porque eu abracei meus filhinhos também, e pela manhã estávamos todos sem febre e todos fartos. Eu tive uma inspiração e bati em determinada porta, e o senhor compadeceu-se do meu caso e me deu um emprego. Eu lhe vim aqui para lhe agradecer, para agradecer o abraço de Nossa Senhora." Eles doam-se as mãos e fazem uma prece comovida para agradecer a essa que é a